de tanto levar frechada do teu olhar. Meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao álvaro. Não tem mais onde furar. Não tem mais. Na produção, fábrica de sonhos. Ei, vai na moral, vem. MC Nenzinho, Besouro Crew tá em casa. Demorou. Ei, ei. Teu olhar que mata mais do que bala de carabina. Pequena menina, me fascina de rotina. Na matina, quando a noite termina, logo começa o dia e você já me assassina. Com o seu olhar que me intriga até o pensamento. Dá frio na barriga, o raciocínio fica lento. Me liga, eu espero esse momento. E diga que você também tá contando o tempo, ó, pra me ver, né, que mulher mais linda. Eu sou um dia do Mirã, fica mais brilhante ainda. E meu sonho será sempre bem-vinda. Pelo seu sorriso, hoje a gente brinca em uma taça de desejo. Pronto, eu me vejo. Acho que passou da hora de provar seu beijo. Abriram suas cortinas que a festa comece. Me abraça, te sinto, te quero, me aquece. Tô embriagado e fico sem reação. Foi uma dose de feitiço misturado com paixão. A confiança é forte, overdose de emoção. Dirijo nosso destino, tô sem habilitação. Mas com noção que eu tô no caminho certo. Quero guiar nas suas curvas. Eu tô chegando perto do destino que escolhi na minha vida. Seu coração é chegada, quero sentir essa batida. De tanto levar flechada do teu olhar. Meu peito até parece, sabe o que? Trauma de tirar o álvaro. Não tem mais onde furar. Não tem mais. Não tem mais. E parece que a gente não encontra. Mesmo assim procuro até eu te ver pronta. Pra cair nos meus braços, sentir os seus abraços. A cada passo do seu lado, conquistando espaço. Abrindo caminhos pra passear contigo. Minha moradia são seus beijos, seu coração, meu abrigo. Te ligo e pergunto se você vem. Tá legal, tá comigo, sem perigo, tudo bem, ó. E eu viajo em um segundo, moro em Jaçanã. E ela é de outro mundo, a família não aguenta, não suporta mais fofoca. Tô esperando o trem das 11 com a saudosa maloca. Maloca querida, podendo levar ela pro resto da minha vida. Enquanto o resto não importa, não existe mais partida. Nosso lance é labirinto e esse não tem saída. Mas na real, usando a sinceridade, me diga de verdade quem quer sair da felicidade. A minha eu descubro quando está perto de mim. Como agradecer se o melhor está por vir. Assim, gosto quando você me abraça. A sensação gostosa de que o tempo não passa. Mesmo perdendo a graça, eu me sinto realizado. Vê se disfarça, não quero sair do seu lado. Sua companhia é a melhor que alguém pode ter. Espero que depois de hoje não exista amanhecer. Pra poder imaginar estar sempre com você. Sentir o seu cheiro e poder te dizer que sua voz é a melhor que eu já ouvi. Quero estar contigo pra onde você ir. Que é estranho pensar e é difícil sentir. Não quero acordar de novo pra ver você partir. De tanto levar flechada do teu olhar. Meu peito até parece, sabe o que? Trauma de tirar o álvaro. Não tem mais onde furar. Não tem mais. De tanto levar flechada do teu olhar. Meu peito até parece, sabe o que? Tal boa de tirar o álvaro. Não tem mais onde furar. Não tem mais.